Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. O episódio, eu acho, mais especial desse ano. Todos são especiais, mas esse é muito especial porque estamos na semana da E3. Na segunda e terça agora passadas, os grandes fabricantes, Nintendo, Sony e Microsoft, fizeram as suas conferências e anunciaram as novidades para o próximo ano aí, de consoles. A gente vai passar aqui o que foi mais importante, que rolou pelo momento, e a gente convida vocês a participar através do nosso mural e dividir com a gente o que vocês acharam de mais interessante. Por causa desse episódio especial da E3, a gente não vai ter o quadro especial do dia. A gente vai usar o tempo todo para falar. É muita coisa para falar. Como eu falei, a gente vai falar do que foi mais importante no momento, mas a gente sabe que vamos comentar muito aí para frente. E apresentando a tripulação de hoje, temos aqui Hyde, Mr. Bubbles, Cetista, Pascoal, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Salve aí, galera! Salve! E agora fazendo a parte do salve, na realidade uma parte de serviço público também. A gente gostaria de informar que a Orion Games ela vai cobrir o evento SP Game Show, um evento que vai rolar em São Paulo, né? SP Game Show. E vai ser em dois finais de semana do mês de julho. Vai ser de 9 a 11 e de 15 a 18. E a gente pede para vocês conferirem as nossas matérias aqui. Mas antes até das matérias, vocês vão poder conferir o que a gente vai postar no Twitter, que é twitter.com/OrionGames. Sim, agora estamos no Twitter. Então siga a gente. Verdade, no evento também estaremos todos lá. Eu, Hyde, Lua Moluto. Vai estar também, Lua? Tentaremos. Se não fisicamente, virtualmente. Virtualmente, né? Vamos levar uma foto do Lua Moluto. Beleza. E fazendo salve aqui pra galera, esse salve é um salve diferenciado, que é um salve que a gente tá devendo, né? Um salve retroativo. Retroativo do episódio 15 e 16. Então, muita gente pra agradecer. Vamos começar com General J. O robô continua funcionando e bastante, né? Não tão veloz como sempre. Roger Saga. Tiagons, que escreve uma bíblia e ouve Paramore pra caramba. Enogueira Júnior. Azen, Radamantes, Roger Saga, Big Smoke, Douglas, um apelido que eu gosto, Abstrus. Eu também acho engraçado. Não, esse será que ele tirou isso, né? Não sei. Esse outro também eu gosto, ó, Matheus LOL. Valeu aí pelos comentários, Matheus LOL. Holdren, Epstar, Mario Ítalo, a Afroz, eu acho que é a Afroz. Pra mim, eu tô conseguindo ler assim. Luan, Dark André, Leonardo Henrique, galera, muito obrigado por postar no nosso mural. Continuem postando, dividindo suas experiências com a gente, dando opiniões. É isso aí. Como diria um certo apresentador esportivo, no pique, vamos por ordem de apresentação na E3. Na segunda-feira, dia 14, a Microsoft falou a nós jogadores. E a novidade que o pessoal queria ver, estava todo mundo de olho, foi o Projeto Natal, que mudou de nome, agora chama Kinetic. E aí, Hyde, o que, que você achou da mudança de nome, do que você viu? Ah, eu gostava mais de Natal, viu? Kinect é um nome bem estranho, né? Fora que esse nome ele já era usado pela Sony no PlayStation 2, né? O iToy tinha uma coisa de Kinect, parece que um jogo, não é? Uma coisa assim. É, um jogo foi chamava iToy Kinect, mas eu sei lá, eu também não gostei desse nome, não. Achei que, além dele não ser sonoro, ele não tem carisma, assim, sei lá. É difícil até de falar Kinect. Cara, o próprio Regis falou um tempo atrás, você gostou de Lexus quando você ouviu? Não, é costume, cara. Não, não gosto ainda. Não, mas ó, esse negócio de nome importa sim, porque eu vejo pela Nintendo, por exemplo, quando eu tinha o Nintendo GameCube, alguém perguntava pra mim, que videogame você tem? Eu falava, Nintendo GameCube, o cara, o quê? A resposta era sempre, o quê? E ninguém sabia, ninguém conhece o Nintendo GameCube. É o fogãozinho, Fogãozinho da Barbie. Nessa mesma época, cara, eu tinha o Xbox e falava, Xbox ninguém é aqui. Ninguém conhecia não, também. Por exemplo, vê o caso do Wii. O Wii até uma criança que não sabe falar consegue dizer Wii. E é um bagulho que qualquer um conhece hoje em dia. Mas é, enfim, eu acho que nome importa bastante e eu particularmente gostava mais de Natal porque já que o cara falava que era por causa do Brasil, né, eu achava mais interessante. Não, beleza. É, eu acho, eu senti uma identificação maior com o Natal. Você também pensou assim, cientista, ou não? O quê? Você gostou do nome Kinetic? Não, eu vou continuar falando do Natal, porque, meu, o Natal é muito mais legal. E ele vai sair perto do Natal, não faz sentido, né? Só que o Natal vai ser em novembro, né? É, o Natal vai ser em novembro. Uma vista, né? Será que é por isso que mudaram o nome de Kinetic, tiraram o Natal, porque mudaram a data? Não, vai não, mas Natal, Natal, não, mas dos Natal, Natal não é de Natal. Sentido pra eles, cara. A igreja não gostou, né, de mudar o Natal de data. Será que eles ficaram com medo de tomar um processo? É. Do Papai Noel, do Vaticano. O que, que não, vocês acharam das interações que eles mostraram? Como foi usado o Kinetic, tipo, os jogos que eles apresentaram, as interações nos jogos hardcore, o showcase lá que mostraram você vendo o carro do Forza, você entrando no carro assim, tocando com a mão no ar, assim, girando o carro como se você estivesse rolando uma bola gigante. Eu achei aquilo ali interessante, cara. Eu achei uma interação bacana. Ah, interessante, é legal. A gente tava até assistindo junto, né? O Lula e o Cetista também estavam assistindo junto, a gente tava no MSN. O que eu achei mais interessante foi a interface mesmo. Assim. A interface dele é muito legal. Assim, eles começaram mostrando até o esquema de ligar o Xbox por voz, ele reconhece o rosto, né? Então ele entra no seu perfil automaticamente. Tem o comando de voz para abrir filme, música, que você fala, né? Que eles mostraram Xbox Play, Xbox Pause. Isso eu achei muito legal, assim, da interface dele com o Xbox, assim. Agora, já na questão dos jogos, eu achei que ficou a desejar, assim. Cara, mas é igual eu tava falando com o cientista mais cedo. O foco do Kinetic, cara, vai ser interação com o console. O jogo vai ter só pra constar mesmo. Ah, cara, mas aí sim, eu acho que não, velho. Eles não iam lançar um acessório caro, assim como tá sendo cotado, porque vai ser caro, pra você apenas ter uma interação com o console. Você tem que ter uma certa diversão também, né? Você não vai pagar $150. Não, concordo, mas assim, eu tô te dizendo que não vai ter o mesmo investimento de jogo igual a nossa amiga de quatro letras lá tá fazendo. Ah, cara, mas vamos ver, né? Assim, eles mostraram, pelos jogos que eles mostraram, que foi o... É, me ajudem a lembrar o de esportes aí. É alguma coisa esportes. Wii Sports. É, alguma coisa esportes. Não, Xbox Sports. Wii Sports. Não é. É o Sports 360. Kinetic. É isso aí, isso aí. Kinetic Sports. Então, olha isso, velho. Olha o ponto que eles chegaram. Pô, Natal Sports é só melhor, não ia? Ia ficar legal. Eu, pelo menos, não ia criticar tanto quanto Kinetic Sports. Ou alguns esportes, some esportes. Some esportes, alguma whatever, coisa é esportes. Mas você vê... Os nossos esportes, né? Tipo, mas não é o da concorrência, é o nosso esporte. Não é o deles, porque tem os mesmos também que tem no esporte, assim. Pois é, então, o que eu achei? Tipo assim, eu achei as interações do Forza legal, os jogos de esporte não me atraíram, mas, tipo assim, eu também não imagino eu gastando muito tempo naquilo ali que eles mostraram do Forza. Fazendo aquele ficar uma hora naquele showcase. Eu vou jogar o jogo com controle. não vi assim um negócio que você fala, vou usar 100% do tempo ele. Pra uma coisa aqui, outra ali. Então, tipo assim, pra mim o que eu vi, eu achei interessante, bacana, mas ainda não justifica o investimento. Se tivesse vindo no console, beleza. Mas eu não desembolsaria hoje o preço que estão falando, que vai ser em torno de $150, né? Pra colocar no meu Xbox hoje. Você ficou devendo. Ainda... Tipo, você viu, uma das promessas era o Fable 3, que ia mostrar alguma interação com o Natal, que agora é o Kinect, né? E não mostrou nada e tal. Eu achei estranho isso. O próprio Milo lá também não... Não mostrou, né? Não deu as caras, cara. Os exclusivos do Xbox, que são o Gears 3 e o Halo Reach, também não mostrou nada com interação com... É. Só o Forza, assim, que é o jogo mais hardcore, que mostrou alguma interação. Que tem um modo lá de você ficar só desviando de carro. Mas você viu? Eles falaram que vai estar disponível a partir de 2011. Ah, o Forza de 2011 ainda? É, ou é no próximo Forza, ou eles ainda estão incluindo isso, também é carro pra cacete que os caras fazem. É carro isso. Pra caramba. Não, e outra coisa, o Forza acabou de sair ano passado, né? Nem faz sentido sair um esse ano. Eu acho loucura também os caras lançar, porque vai bater de frente com o Gran Turismo. É melhor fugir, eu fugiria. Né? É. Ah, e falando, tipo assim, de jogo, essas coisas. Mas uma coisa que eu achei bem bacana foi o novo 360, cara. O 360 Slim, eu achei lindo o console, cara. Achei show de bola. Eu achei ele bonito, mas ele não é Slim, né? Ele é um pouco menor, mas ele ainda continua bem grande, né? Não, até o nome dele não é Slim, não. Ele tem outro nome oficialmente. Ah, faz mais sentido, então. Porque... O nome dele oficial não é Slim, não. Eu não vou lembrar, não, mas é outro nome. Cara, eu só acho que tem uma cagada, que é a mesma cagada do Play 3, cara. Ele é aquele piano black, cara. Deixa a marca de dedo. Não, nem a marca de dedo, cara. Você encostar nele, puta, ele arranha, cara. Uhum. O PlayStation 3, pelo menos, você compra só aquele plastiquinho que tem em cima escrito PlayStation. Então aquilo ali arranha pra caramba. Aquilo ali você paga $5 e troca. Agora a carcaça inteira, cara, em black piano, é complicado. Eu preferia preto fosco ou branco fosco, igual é hoje. Ah, mas eu acho que pra frente eles devem fazer uma versão até mais barata ainda, alguma coisa assim. Quando tiver, for ter o arcade dele, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai custar... Ele custa $300 hoje, já tá à venda. O Elite atual caiu pra 250 enquanto durar o estoque. O arcade pra 150 enquanto durar o estoque. Então, eu acho que vão ter outras versões desse 360 modelo novo. Uma coisa que eu achei, assim, quando o cara foi sacar o HD, eu falei, pô, será que finalmente vão deixar a gente usar qualquer HD lá? Pô, olhei o HD dentro de um cartucho lá, escrito Microsoft, não sei o quê. Fiquei mó decepcionado. Tinha que poder pôr um HD de 1 TB no negócio. E assim, quem sabe agora a caixinha não é mais fácil, né? Ah, então, mas aí não é uma questão da caixinha em si, né? É a questão dos caras liberarem no firmware também, né? Porque não adianta você... se eles não colocarem o suporte, não adianta nada. Não, você pode até trocar o HD da caixinha. Mas é mais fácil, por exemplo, agora, eles te darem a opção de você trocar o HD nessa caixinha que a gente não viu direito ainda, do que nesse HD antigo. Nem parafuso tem, cara. Assim, eu ouvi falar que... Pra você transferir os seus dados, né, os seus jogos do seu antigo HD do Xbox pra esse HD novo, você vai ter que comprar um cabo especial e tal. Vocês leram alguma coisa a esse respeito? Eu li. Um cabo de $20, né? Uhum. Ah, mas eu acho que... Esse transfer kit aí, ele existe tem um tempão já. É. Ah, eu tenho também kit. Acho que eu tenho backup do meu no PC. Um pendrive parece que funciona. Externo também. Usar um pendrive dá pra fazer também um backup. Então, eu penso nisso, porque agora com essa última atualização veio o suporte a pendrive, você pluga um pendrive e vai fazendo o João leve e traz, né? De um console para outro. Copia de um, depois lá nesse outro você não precisa fazer download, você só vai lá e transfere a licença. Acho que aí não chega a ser um grande problema não, cara, para quem tá mudando de console. É, não. Então, mas cara, eu acho assim, que eu gostaria de ter o HD maior, mas eu acho que fazer a transferência dos dados de um para outro, agora com o suporte a pendrive, não vai ser nenhum grande problema não, pelo menos pra maioria das pessoas, eu acho. E nesse eles já afirmaram e fixaram, 1 ano de garantia no modelo novo. Eles já falaram, 1 ano de garantia e pronto, acabou a mamata de 3 anos. Mas acabou o Red Light também, né? Isso a gente só vai saber 1 ano depois de ter comprado o console. É que tá. Tanto que eu tô entrando no último ano de garantia do meu, eu tô pensando seriamente em pegar esse kit de 299. Porque o preço me atrai, sim. O preço realmente me atrai, cara. Acho assim, pra quem já tem, não vejo tanta vantagem em trocar, assim. Eu, por exemplo, não vejo vantagem pra mim trocar o que eu tenho aqui por esse modelo novo, assim, só pelo do Wi-Fi e pelo HD maior. Ah, e pelo risco de 3RL também, né, cara? O meu 360, o meu é Falcon. Tá entrando no último ano de garantia, então eu acho pra mim um ótimo investimento. Ah, sim. Mas, cara, é aquilo, né? É fogo, cara. Eu tô no segundo Xbox. Todo mundo... Não sei todo mundo aqui, mas eu tô no meu segundo Xbox, cara. Eu conheço gente que tá no terceiro. Eu tô no terceiro. Então, putz, meu, é fogo isso, cara. Você fica vocês ainda não aprenderam, hein, velho. Cansado de comprar o mesmo console, velho. Putz, tipo assim, a primeira vez que acontece, eu tava jogando BioShock, cara. E, nossa, é fogo quando você tá jogando um jogo bom e acontece. Eu acho que você não tá jogando nada e acontece, mas aí não acontece, né? Pra você não ter 3RL, é só não ligar o console, né? Aí você não tem. É meio assim. Que loteria, né, cara? Eu tive dois 360 e tive iLod. em vez de Red. Ah, é, o seu também, o seu Play 3 morreu também. Eita, fico triste por ele. Passei por dois 360 e o que morreu foi meu Play 3. Foi o Play 3, putz, não acredito nisso. Acho que os dois grandes exclusivos que eles mostraram foi Gears 3 e Halo Reach. O que vocês acharam, o que vocês viram desses jogos? Mais do mesmo. Mais do mesmo? Eu não digo mais do mesmo, eu digo que nada além da expectativa. Mais do mesmo eu concordo com o homem mal. Eu acho que eles são diferentes das anteriores. Mas assim, eu acho que atenderam a expectativa ali e tá, não excederam o que a gente esperava. Já atendeu ali, mostrou o que tinha que mostrar, já era mais ou menos o que a gente esperava mesmo. Eu achei legal o modo co-op, né? Novo, né? Nos dois casos, achei que vale a pena mais pelo modo co-op, que parece que vai ser bem legal. O Gears novo também mostrou uns modos novos também, e acho que vai ser garantido, assim, né? Um dos mais jogados na Xbox Live. Ah, o multiplayer do Gears não é muito forte, não, cara. Agora, o multiplayer do Halo Reach... Vai bombar. Mas, e falando de multiplayer, cara, a notícia que pra gente é a mais relevante, eu acho, talvez até da E3, assim. Pro Brasil é a mais relevante da E3, que é a live no Brasil. O que vocês acharam do anúncio? Qual que é a expectativa de vocês? Ah, isso é legal, hein? Meu medo é preço. Eles vão mudar os preços, né? Não vai ser um preço americano. Meu medo é aumentar muito. Cara, olha... Pra mim, desde que tenha um esforço da Microsoft em hardware no Brasil, que tenha uma melhora na nossa conexão, pra mim não importa o valor. Ah, pra mim importa. então, eu fico mais preocupado com conteúdo, assim. Conteúdo, o preço de conteúdo é o que me preocupa mais. Mas eu acho, assim, que a maior vantagem vai ser se os caras investirem em infra aqui pro Brasil. Exatamente. A gente ter... um gateway aqui, sabe? Tem um servidor da live aqui pra você não ter tanto problema de lag, que é uma coisa horrível, cara. Detesto o negócio que não funciona direito. E eu mesmo já provei por A mais B, cara, que não é consumo de banda, cara. É preferência que a gente não tem no servidor. Ah, sim, porque a gente não existe, né, cara? A gente não existe. Uhum. Então, essa é... Digamos assim, nós somos clandestinos na live. É, nós somos americanos com discado, né? Somos coiotes que atravessamos pelo México, tá ligado? E uso o serviço. Então, mas a minha preocupação também é o conteúdo que eu já tenho comprado. Se vai haver bloqueio de conta americana, esse tipo de coisa. Eu espero tudo isso pra ver. Eles estão estudando transferir as contas que estão registradas lá pra cá, né? Só que acho que não tem nada confirmado ainda como isso vai ser feito. Porque me preocupa, porque como o conteúdo vai ser diferente, vai ser, tipo assim, a precificação vai ser tudo diferente, como é que fica o conteúdo que eu comprei? Outra coisa, a partir do momento que tiver no Brasil, como é que vai ser a classificação, esse tipo de coisa? Será que a gente vai ter o mesmo conteúdo de lá? Então, eu acredito que... Eu sei lá, eu fiz uma conta meio simples, assim, de preço, assim, de pontos, né? Tipo assim, imagina um jogo na prateleira da Microsoft, importado pela Microsoft, né? Você vai na Saraiva, vamos dizer, é mais ou menos R$160, que equivale a você pagar $60 nos Estados Unidos, né? Então, acho que se 4 mil pontos, um cartão de 4 mil pontos custa mais ou menos $50, eu chuto, que baseado aí no preço de prateleira do jogo, não sei como vai ser a tributação, mas 4 mil pontos vai custar mais ou menos uns R$120 no Brasil. Acho, mas é chute. Baseado nisso daí. O resto não faço a mínima. Eles já confirmaram que vai ter pro Brasil o Games on Demand, que é o serviço que você compra jogos completos por download, usando ponto. Eles já confirmaram que vai ter Xbox Live Arcade, então todos os jogos de arcade vão estar disponíveis para compra também, né, com preço brasileiro. E eles também confirmaram o Marketplace, que é o resto, DLC, essas coisas. Uhum. Então, esses três já tá confirmado que vai vir pro Brasil com preço brasileiro. Agora, qual vai ser o preço brasileiro? Que abrange basicamente tudo. Mas o negócio agora é preço e forma de pagamento. Vocês estão falando muito de preço, essas coisas, mas e a forma de pagamento? Vai ser só cartão de crédito? Vai dar para comprar ponto com cartão de débito, em loja, o cartãozinho? Como é que vai funcionar? Cara, eu acho que vai ficar como é hoje, cara. Você ou paga via cartão de crédito no console, ou vai lá na banquinha do seu Zé lá e compra o cartãozinho, cara. Talvez PayPal, na banquinha do seu... Não, PayPal não, cara. Será que não? Não, nem a pau. Meu, vai ser cartão no console, vai ser cartão no console e o jeito que você quiser pagar no cartãozinho fora. Isso pode ter certeza. E detalhe, a partir do momento que lançar no Brasil, todos os pontos e cartões de Live Gold comprados pelos Estados Unidos vão estar bloqueados. Isso você só vai poder comprar ponto brasileiro. Se você comprar ponto americano, você vai tentar colocar e ele não vai deixar. Vai bloquear. Vamos saber. Que é uma coisa que já acontece em outros países. Todos os outros países que tem Live oficial é do mesmo jeito. Eles só podem comprar ponto no país que vende. Ah, mas isso eu já vi, por exemplo, quando eu fui comprar cartão lá fora, nessas lojas que passam só a chave pra gente do cartão, tem lá cartão de Live canadense, cartão de Live europeu, isso aí eu já vi mesmo, que é separado, cara, e tem até, e tem diferença de preço, assim. Por incrível que pareça, uma vez eu até olhei por curiosidade, o cartão de Live canadense saía um pouco mais barato do que o cartão de Live americano, a relação, assim, de pontos para conteúdo, né? Só que não tem como você colocar na conta. A minha conta é uma conta americana, né? Tipo assim, né? Americana, então não tinha como colocar o cartão. Mas eles, igual no quesito da migração, velho, eles têm que pensar alguma coisa na migração mesmo. Já tá no plano deles, porque todas as contas são americanas. Todas. Sem exceção. Não, eu acho o seguinte, se não perder conteúdo, o que eu já paguei, tá ótimo. Não perdendo conteúdo, tá ótimo. O resto, eu acho muito difícil de perder conteúdo. Acho que não podem fazer isso, né? Porque você comprou, é seu. Então, cara, você comprou. Mas, por exemplo, se você comprou um conteúdo que não teve classificação aprovada no seu país. Porque eu já fui jogar uma vez, eu fui jogar World at War com um cara da Alemanha. Ele não podia jogar com a gente por bloqueio lá da Alemanha, restrição a certas coisas no jogo. Então ele só conseguia jogar a versão de World at War que os alemães tinham. Ele só conseguia jogar com alemães. Na versão dos alemães, eles devem fazer que os alemães eram bonzinhos na guerra, né, velho? Tem uma diminuição absurda do gore. Tem uma diminuição absurda do gore do jogo. Então, tipo assim, por causa eles são mais rígidos com isso lá. E a gente, cara, a gente não montava sala com o cara. A gente tinha o cara na lista de amigos, mas não montava. Então, tipo assim, se eu tiver algum conteúdo que não tiver aprovação no país, cara, aí, tipo assim, não tem como. Você vai entrar no bloqueio e for migrar esse conteúdo, você vai perder. Então, tipo, a única preocupação é isso. Beleza, o conteúdo vai vir? O marketplace vai estar disponível? Vai. Mas a partir do momento que estiver disponível, tudo isso tem que passar pela classificação brasileira, SRB brasileira, digamos assim. Mas a nossa classificação, cara, ela é baseada na SRB americana. A única coisa que muda é que o maturity deles é 17 e o nosso é 18. Ah, beleza. Então as a gente outras... é menos pior que eles. Isso é ótimo. Outras são exatamente iguais, a faixa é exatamente igual. É que assim, a gente não tem tanto igual ele. Igual eles têm lá o Adults Only, que a gente não tem. Pra gente, qualquer coisa a partir de 18 é Adults Only. Eles têm lá o Everyone 10 Plus, que pra gente é Everyone e Everyone. Eles só têm mais detalhes, mais categorias que a gente. Uhum. Mas eles então têm não três vai categorias ser uma transição. Pra 10 anos, traumática, assim, digamos. Não tem nada. Eu acredito, então, que eu não tenho nada que eu posso perder ou eu ficar bloqueado. Uma coisa que eu acho que pode acontecer também é sair conteúdo primeiro na live americana e depois chegar pra cá, né? Alguns lançamentos de demos Isso eu não duvido que aconteça também, não. É. Bem tranquilo. Mas beleza, mas vamos ter que esperar. Esse é do Males o menor. Dos Males o menor. Mas vamos lá. Aí só quando tiver mais notícias a gente vai poder falar. E vocês, ó, fiquem antenados aí no Orioncast que a gente vai comentar, que é de grande interesse para todos nós. E na terça-feira ocorreu a conferência da Nintendo, a parte da manhã, lá para eles nos Estados Unidos. Eu acho que para todo mundo aqui a maior novidade que estava esperando na conferência da Nintendo foi o Nintendo DS 3D, o 3DS. O que, que vocês acharam? É a única coisa que tinha na conferência da Nintendo, né? Foda. É nada, velho. Eu acho que da Nintendo foi a melhor de todas, não querendo ser fanboy, mas já sendo. Mas é... Não, sério, não é que não, foi concordo, tão bom, não. Mal. Também concordo. Acho que foi a melhor. Não é achando que foi bom, mas eu acho que de todas foi a que mais teve coisa. Ó, teve Donkey Kong, teve Zelda novo, teve o novo 3DS, demo jogável do Zelda também. Eu acho que em termos de inovação e de novidade de verdade, não só uma sequência de um jogo com gráfico melhor, eu acho que foi a empresa que mais teve coisa. Mas falando Zelda é o quê? Metroid é o quê? Não, tanto é uma Zelda quanto com o Metroid. Melhor, cara. Não, o Zelda não, novo tem uma jogabilidade que nunca existiu num jogo de videogame antes. O Metroid novo, ele vai abordar uma temática totalmente diferente do que os outros Metroids já abordavam. Exatamente o que eu acho. E o Donkey Kong também. Apesar de ser 2D, tem uma continuidade. Então, mas, é o retorno que todo mundo sempre sonhou, né, o Donkey Kong. É. Não, e o GoldenEye também, né, cara? Nossa, velho, o GoldenEye, cara. Foi fogo. O jeito que eles apresentaram. Mas eu acho assim, o 3DS, cara, é algo extremamente novo, velho. Eu acho que os caras pegaram essa moda do 3D. Não vão esperar o pessoal ter TV 3D pra poder jogar, e já vão oferecer isso num portátil, cara. Eu achei genial, tipo assim. Uma das coisas que eu acho. Pegar a conferência, tipo assim, da Microsoft e da Sony, elas são a conferência da Nintendo do ano passado, cara. Só na da Microsoft, por exemplo, que eles mostraram do Natal é exatamente o que eles mostraram do Natal o ano passado. A única coisa que eles mudaram foi o nome só. Até mostraram menos, porque dessa vez não mostrou o Milo, não mostrou um monte de coisa que tinha mostrado no ano passado. Mas enfim, falando do 3DS, uma coisa que eu achei muito legal foi o fato dele tirar fotos em 3D. Isso é muito legal. Ele tem duas câmeras na parte de trás e você pode tirar fotos e depois visualizar elas sempre em 3D, com a mesma perspectiva que tinha na cena real. Assim. Isso eu achei um bagulho incrível. É praticamente a primeira câmera fotográfica 3D do mercado, assim, porque não, até agora. Não, cara, tem bastante já. Não, e outra coisa que eu achei louca também, cara, foi o fato de o line-up de jogos inicial, absurdo. Fiquei abismado. E também outra coisa que me espantou, assim, nele, é as possibilidades online e os recursos técnicos do videogame, assim, pelo menos o que eu vi já. De gráfico, essas coisas, a gente viu a geometria, eu tava vendo Resident Evil 5, é tudo real time, parece muito o Resident Evil 5 que eu joguei no 360, PlayStation 3, com efeitos um pouco melhores e geometria um pouco mais baixa. Cara, eu fiquei muito impressionado, velho, com o Metal Gear. É impressionante pode também. É impressionante, cara. Cara, o videogame simplesmente vai sair com Metal Gear, Resident Evil 5, Street Fighter 4 3D. Cara, eu fiquei muito impressionado, sim. Ô Lula, pra quem não tá ouvindo ainda, por incrível que pareça, não saiba como é que é mais ou menos o Nintendo 3DS, explica por cima como é que é o conceito dele e o que ele tem de novo. Ah, o conceito dele é o seguinte, ele projeta imagens em 3D sem a necessidade do óculos. Ele tem como se fosse duas telas sobrepostas e que seu olho acaba focando em cada uma sem você perceber. E aquela sensação de 3D que você tem no cinema, você tem sem óculos na frente do console. Além disso também, os caras colocaram, ninguém tá comentando muito isso, mas os caras eles colocaram sensores de movimento. Então o videogame ele também tem sensor de movimento, além da tela de toque tradicional. Ele é equipado com duas telas, a tela de toque com uma resolução de 320x240, uma coisa assim, e a tela 3D, né? Ela é uma tela widescreen. Com a resolução de 640x480, um 640x480 esticado, ela é mais larguinha, assim. Um detalhe assim que vale lembrar também é que o 3D ele é on-off, né? Quem, não, quem de repente tiver com dor de cabeça pode desligar a qualquer momento. Quem tiver tipo, vesgo, né? Também. Quem for então, vesgo. Não só desligar. Não só desligar, você pode ajustar a profundidade dele. Não sei se vocês já viram, mas essa coisa de 3D, ela funciona de acordo com a distância que tem um olho, o seu olho, né? E lógico que nem todo mundo tem a mesma distância de um olho pro outro. Aí dá pra ter esse ajuste pra você focar da forma que ficar melhor pra sua visão, assim. Isso é bem interessante. Um negócio legal também é que ele também tem sensores de movimento de câmera, igual do Projeto Natal, ou seja lá qual for o nome do projeto também. Uhum. É, o Kinetic. E por último, não menos importante, tem um analógico também, né? Faltava bastante. Isso faltava. Eu só acho que ele podia ter o segundo também. Ia ficar igualzinho o controle do 360. Ia ser uma delícia jogar. Mas aí o que acontece? O segundo analógico é a caneta, né, cara? O segundo analógico ele já tem. O segundo analógico é a caneta. Que é muito melhor do que um segundo analógico, eu acho. Pelo menos você tem uma precisão muito maior. Cara, eu dormi nessa mesmo, tinha esquecido. Os caras, tipo assim, o que eu fico espantado, que eu tava comentando até com a galera da Nintendo, eu falo, não é nem a conferência, se você for ver na realidade, A conferência da Sony e da Microsoft não é nem a do ano passado da Nintendo. É a de alguns anos atrás, né? 2006, né? É. De algum, pra eu não errar a conta aqui, eu falei alguns, né? Anos atrás. Os caras, eles pegaram essa onda de controle de movimento, ganharam o mercado de consoles domésticos com isso, e agora eles vão entrar nessa onda de 3D, independente de popularizar a TV ou não. Então, eu acho que eles vão... Cara, eu acredito muito, assim, nessa onda de 3D. Eu acho que vai ser um boom, vai ter um boom que vai durar alguns anos. Não sei se essa tecnologia vai ficar definitiva depois, né? Quando eu acho todo mundo que vai, hein, velho. Em casa, é... E, cê, cara, mas os caras estão na frente de todo mundo, cara. E assim, pensando, porque assim, se o console tá pronto agora, eles não estão pensando nisso agora. E o 3D começou a ficar popular agora, assim, que viu que realmente, depois do Avatar, né, todo mundo começou a gostar do 3D mesmo. Então é uma coisa que eles já estavam investindo antes mesmo de ter certeza se o 3D ia pegar ou não. E eu acho isso importante numa empresa, porque... Eles arriscam muito, às vezes eles se lascam muito também, mas, por exemplo, não é que nem a Microsoft e a Sony que esperam lançar um negócio, espera ver se deu certo, que nem o controle de movimento, e, tipo, 4 anos depois do controle de movimento ter bombado, eles resolvem fazer o deles e ainda nem lançaram no mercado. Não, mas nesse caso, Pascoal, o 3D é a Sony que é a pioneira também, né? Eles que estão também investindo forte. A diferença é que o 3D do DS é aquele 3D que não vai usar o óculos, que eu ainda não sei como é que é também, que eles estão... prometendo a tecnologia nova, e a da Sony é aquela do Avatar, que é do óculos e tal, mas existe antes também, né? Ah, então, mas a tecnologia 3D, mesmo ela tendo sido inventada pela Sony, eu acho que o modelo de negócio que a Nintendo escolheu para colocar é o melhor, porque independe de TV. Você comprou, ela colocou no portátil, cara. Você colocou no portátil, você tá livre da TV, cara. Não, assim, tá, eu concordo, só lembrando assim, que a Sony também está investindo, né? Assim, no, é que são duas propostas diferentes que eles estão. Agora que abriu, né? Mas a gente vai falar da conquista da Sony ainda, mas eles estão fortes, investindo, acho que até o principal. Propostas diferentes, né, cara? Porque no DS você consegue trabalhar na tela. Num PlayStation 3, num 360, num Wii, você não consegue trabalhar na tela. É, que né, você consegue trabalhar, mas você depende de um acessório chamado televisão, então. Que é caro pra caramba. Então, no DS, o que eu achei sensacional foi isso. Primeiro, não usar óculos, cara. Isso eu achei muito inovador. E segundo, a sacada de ter sido num portátil, cara. É show de bola. E eu acho que vai, tipo assim, quanto vocês acham que vai custar o console, cara? Qual o chute de vocês, assim? O meu é 299. O meu chute é 199, cara. Quanto tá o DSi hoje? O DSi hoje, ele tá 150, uma coisa assim. Mas na realidade, eu acho... Não, acho 130, né? Ou é mais que é o XL, eu sei que ele custa 180, que é aquele grandão. Ele não pode ser muito mais caro que o Wii também, né? Talvez ele seja o mesmo preço do Wii. Eu não sei, eu chuto 199 por quê? Porque a Nintendo nunca via, e a política dela, ela é muito conservadora nesse quesito, ela nunca lançou um console que custe mais que $250. Tanto que o plano deles no lançamento do Wii era lançar o Wii a 199. E aí o pessoal do varejo reclamou até que o valor era muito baixo, né? Que a porcentagem não ia ser tão alta. Aí ela incluiu o Wii Sports e aumentou o preço $50. E aí o pessoal ficou mais contentinho. É, porque ao longo do tempo o preço do produto cai, esse tipo de coisa. Então eu não acredito que vai custar mais que 250, mas o meu chute é 199. Eu acho que mais que o Wii também não deve custar, não, porque, não sei, né, fica estranho um portátil valer mais que o... Valer até vale, porque é tecnologia e tudo mais, até vale mesmo, nesse caso. Mas eu acho que não deve custar mais, não, porque eu acho que fica estranho, não sei, né. Eu acho que o mercado não aceitaria ter um portátil mais caro do que o videogame de mesa, assim. Então, acho que no máximo 99, cara. E curiosamente, ela não anunciou queda de preço nenhuma na E3, né? Nenhuma. Não, tá bem pra caramba. Vai fazer o quê, né, cara? Vai baixar pra quê? Não, mas ainda assim o Nintendo Wii, mesmo sem queda de preço, ainda é o mais barato de todos ainda, né? Isso tem que lembrar que ele sempre foi o mais barato, né? Agora vai passar a ser o 360 Arcade, com $150. Mas eu duvido que o 360 venda mais que o Wii, mesmo custando $50 a menos. Duvido. Não, isso não vai mudar agora por causa de preço. O mercado vai estabelecer. Acho que não. Acho que tá bem estabilizado. O Wii vai continuar vendendo mais que todo mundo por um bom tempo ainda. E aí, acho que quando talvez o 3D tiver instalado na casa de todo mundo via TV, num console de mesa, a Nintendo possa realmente entrar com alta definição, essas coisas, mas quando já for commodity, assim, todo mundo tiver. Então, outra coisa também que eu achei interessante foi a quantidade de jogos exclusivos que a Nintendo mostrou, né? Nossa, muito grande, muito grande. Cara, são mais de 20 publishers, cara, trabalhando pro 3DS, assim. É um apoio muito grande, é lógico, muitos títulos da Nintendo, mas muito DJ Hero 3D. Tem um jogo da Harmonix musical. Qual é o jogo da Harmonix, Setista? Você tinha comentado comigo? Do 3DS. Do 3DS. Então, eles não vão lançar ainda o nome, nada. Eles só lançaram o do Natal lá. Mas a Harmonix já anunciou que tá fazendo um jogo pro 3DS e é um jogo musical. Claro, né? Então, mas eles não especificaram nada ainda. Da hora. Ah, e outra coisa também que eu até não tinha comentado. Ele passa filmes em 3D também, né? Não é só jogo que você vai poder ver. Isso eu achei, cara. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei pensando na Apple ouvindo isso, sabe? Tudo bem que não é o foco da Nintendo ter um aparelho multimídia, nunca foi. Mas eu acho que é uma possibilidade muito forte. Você tem um player 3D portátil, cara. Com essa onda de sair. Alguém viu falar dele de armazenamento? Porque nos lives não falaram nada. Isso foi uma das grandes dúvidas até agora que o pessoal tá comentando, né? Eles também não falaram qual vai ser a medida que eles vão usar. Provavelmente é fita, né? Às vezes não falaram nada até agora. Ele tem um slot que é compatível com o DSi. Ou seja, vai dar pra encaixar jogos do DS atual nele. Tem retrô. Diz que esses jogos, o DSi, como ele funciona? Ele tem um slot para você espetar o cartucho, mas ele aceita cartões SD. É. Né? Então, você compra pela loja da Nintendo e guarda no cartão SD. Hoje, o cartão SD, sei lá, acho que tem cartão SD de 32GB, mais ou menos, por aí, né? Homem mal que manja mais coisas. Mas é uma tecnologia diferente, cara, é o SDHC. SDHC. Então, mas que eu saiba, o DSi aceita SDHC até 32. Os jogos de DS, o que eu li é que os jogos de DS 3D, né, 3DS, eles vão ser limitados a 2 GB. Então o jogo não vai poder ter mais que 2 GB. Eu acredito que vai ser usado alguma tecnologia padrão de mercado, como é. Não, acho que eles vão ser limitados, não. Assim. Pelo que eu li, é que eles vão, de início, vão ter 2 GB, mas. É, de início. Dá a possibilidade de subir isso aí pra mais, assim. Então, mas essa questão de subir, eu acho que é relativo. Tipo assim, você começa com 2 GB. À medida que o mercado for barateando memória e for ficando acessível pro pessoal, então eu acho que ele vai ter algum tipo de storage que é removível, que vai ser padrão de mercado, como SD, SDHC, não sei o que que vai, o que que vem aí, mas eu acredito que vai ser algum padrão SD. À medida que tá SD de 100 GB, sabe, essas coisas, e for barato, aí eles vão soltando o limite dos jogos pros desenvolvedores. Porque também não vai adiantar nada, você libera os recursos do console, o cara vai e me faz um jogo de 100 GB, do tamanho de um DVD. E aí o cara que tem um cartão SD de 2 GB não consegue comprar a bodega do jogo. Então, eu li isso também, que o inicial era 2 GB, mas eu acredito que eles liberem com o tempo à medida que a tecnologia de memória for baixando o preço. Mas eu não acho que vai ser o MD, nenhum tipo de mídia desse tipo fixo, sabe? Vai ser um padrão de mercado que você pode acompanhar. E outras coisas impressionantes assim que saiu pro 3DS que muitas poucas pessoas viram lá no show, tem uns tech demos. O que é um tech demo? É um software pequenininho, relativamente pequeno assim, que eles fizeram rapidinho para mostrar as possibilidades, e que é uma das coisas que eu acho que o Natal deveria ter feito, não fez bem. E no 3DS eu li sobre dois desses tech demos que os caras que jogaram, né, foi gente da IGN, né, desses sites internacionais, eles falaram assim: esses tech demos muito provavelmente nunca mais vai dar as caras depois da E3, porque é só para mostrar as possibilidades mesmo, foi feito para E3 especificamente, e provavelmente vai desaparecer. Talvez, aí eles falaram que teve uns representantes da Nintendo que falaram que talvez tenha coletânea e tal, essas coisas, né? Mas não sei, né? Espero que saia, porque o que eu li foi muito legal. O primeiro deles foi usando a câmera, que o Pascoal tava falando. A câmera tira uma foto sua 3D, aí coloca a sua foto numas bolinhas, e aí, tipo, e assim, ele tira uma foto de quem tá na frente do DS e uma foto de quem tá atrás. Aí, tipo, aí fica tipo aquele jogo de navinha que você tem que ficar acertando as bolinhas, que a navinha fica embaixo e você fica acertando as bolinhas, tipo Space Invaders. Sim, sim. É, só que as bolinhas têm a sua cara. E a foto de quem tirou atrás é umas bolinhas que valem mais ponto, entendeu? Nossa, aí, tipo, cara. E é automático. E as bolinhas é tudo em 3D. Tipo, então fica tudo meio que no ar, assim. O cara falou que é um negócio absurdo. Aí a outra, eu tava lendo hoje, é, que você deixa o DS no, numa mesa, você deixa o DS aberto em cima da mesa. Aí aparece uns negócios pra você atirar, é, e aí você... É, tipo, aparece, você abre, aí aparece uma mesa, tipo uma mesa em 3D, assim, com os negócios pra você atirar. Aí você tem que ficar tocando na stylus lá na tela de toque. Pra poder ir acertando ela. É, e aí você tem que deixar o DS em cima da mesa, aberto. Aí quando você acaba, você fecha, aí eles falam que... É, ou não quando você fecha a tela, mas quando você fecha o jogo, tipo, você dá quit e tal, é, a mesa ela vai se retraindo como se fosse um Transformers, assim. Tipo, peça por peça, assim, aí volta pra dentro da tela, aí você fecha o DS. Aí o cara falou que são ideias ridículas de simples, mas que ele se impressionou mais com isso do que com qualquer outra coisa que ele viu lá. Então eu achei bem legal. É, então, tem que ver o que eu imagino, assim, que o 3D ele vai influenciar no design dos jogos. Os caras vão nossa, cara, são muitas possibilidades. Tem sensor de movimento, tem 3D, tem o microfone, tem as câmeras. Acho que a gente vai ver muita coisa inovadora nesse console. É. E dos exclusivos, o que esperar do novo Zelda, Kirby, Donkey Kong, GoldenEye, depois de muito tempo? O que vocês acham? Só Pascoal. Eu só tenho a dizer que eu fiquei eufórico, né, velho? Cheguei, tava passando o jogo da seleção brasileira e eu tava vendo a conferência da Nintendo, assim, não tava nem ligando pro jogo. Porque, eu, assim, de todas as vezes que eu vi uma conferência ou qualquer coisa relacionada à Nintendo, assim, acho que dessa vez foi a mais impressionante, assim, de todas. Eles trouxeram um Zelda novo com milhões de possibilidades, né, que era um Zelda bem aguardado. Eu gostei bastante do Zelda. O Donkey Kong novo foi uma coisa, assim, que quando eu fiquei sabendo na notícia e quando eu vi o trailer, eu pulei da cadeira, assim. É um bagulho que eu achava que eu nunca mais ia ver. Já era aguardado, mas mesmo assim deu um ânimo, né, quando anunciaram. Não, e pior que, assim, os rumores desse Donkey Kong eu ouvi falar não faz nem um mês, assim. E já vi cena já do jogo, assim, e impressionante também a cena. Quem puder assistir o trailer, veja na internet, porque... Quem gosta de Donkey Kong, com certeza tem que jogar, velho. Achei impressionante o trabalho da Retro Studio. Eu sou fãzaço da Retro Studio, né? Desde o Metroid Prime, que eu acho primordial, literalmente. E assim, do resto, eu gostei de tudo mesmo. GoldenEye, lógico, né? Que nem a gente tava falando aqui com o Mr. Bubbles. Pra quem gosta de uma nostalgia, que é o meu caso, assim, eu vou adorar jogar GoldenEye todo refeito. E com certeza, ele não é o mesmo jogo. Ele é o mesmo jogo, mas assim... Não é a mesma coisa, exatamente. Eles amplificaram muito, assim, as possibilidades. É, tem a dublagem do Daniel Craig também, né? E o novo modelo também não é mais o Chris Brosnan, mas é o Daniel Craig. Graças a Deus, né? Chris Brosnan. Puta cara chata. Ah, eu achei que devia ter mudado, não, cara. Ah, cara, mas não sei. Eu acredito que se tá debaixo da asa desse jogo, não tá na mão de nenhuma third ou coisa assim, tá sob a supervisão deles, vai ser um grande jogo, cara. Então, é Activision, velho, os caras que fazem o Call of Duty, velho. Eu boto a mão no fogo, as duas mãos no fogo. Olha que Activision é quem publica o Call of Duty, hein? Não tem nada a ver com isso. Activision é uma mercenária do caramba. Ah, não, velho, mas Call of Duty todos são bons, velho. Quem joga, sim, sabe. Mas cara, o estúdio que faz é outro. Mas tem supervisão da Nintendo? Porque eu acho assim também. Todo mundo tava duvidando muito do Metroid. Até agora, tipo assim, porque é o Team Ninja, não é a Nintendo. Porque uma coisa é você trabalhar sem a supervisão dos caras. Outra coisa é trabalhar com eles, cara. Eu acho que eles devem ser muito bons em ideias, devem saber muito bem avaliar as coisas, dar sugestões. Porque é difícil, cara. Aqui, cara, não é sendo. É difícil um jogo da Nintendo supervisionado por ela que não fica bom, cara. Acho muito. É só você ver o maior exemplo. Tirando o eMusic e o resto. Tirando o eMusic é verdade. Mas, tipo assim, você ver o que aconteceu com a Rare depois que saiu da Nintendo, cara. A Rare acabou na Microsoft. Sumiu, né? Sumiu, cara. Então eu falo, será que era só a Rare? Ou tinha a mão dos caras? É, pode ver que o Donkey Kong. Eu gostei dessa ideia de ser a Retro Studio, primeiro pelo resultado que eles fizeram no Metroid, mas assim, eu achei legal porque depois que a Rare entrou no 3D. Eu gostei do Banjo-Kazooie no 64, sim, gostei dos dois. Mas eu acho que o Donkey Kong 64, por mais que seja um jogo legal de se jogar, ele não era o que todo mundo esperava, assim. Ele ficou faltando aquela cara do Donkey Kong, não sei. E nesse que eu vi o trailer, pelo menos, me pareceu ser o Donkey Kong, a versão 3D do Donkey Kong perfeita, assim. Roots, Bloody Roots, cara. Quando eu vi assim, eu falei, cara, é Roots, cara. Donkey Kong Roots aquilo ali. As inovações e tudo, eu achei muito louco, velho. Muito legal. O que eu acho que é digno de nota, que foi um dos que eu mais gostei, tirando o Donkey Kong, foi o Kirby. O novo Kirby eu achei muito legal. Você viu? Muito legal a inovação. É feito pelo criador do Smash Bros, né? E você viu a temática, que legal, que é o Kirby é como se fosse de lã, né? Como se fosse de linha, assim, e o fundo da tela é como se fosse um pano. E os inimigos também são de linha. Assim, Nossa, é muito legal, velho. O cenário é como se fosse um pano, entendeu? Aí você vai costurando as coisas e remendando. Uma coxa de detalhes, assim. É, muito bem feito, é muito bonito. Eu acho até que vai ser um dos jogos mais bonitos do Wii. Eu acho que foi anunciado pro final do ano, né? Pro Natal. Todos esses são pro Natal, com exceção do Zelda, que eu ainda acho que sai em 2011. Não, o Miyamoto falou que é em 2011, isso é certeza. Mas o Zelda tá, assim, eu ainda tenho certeza que o Zelda vai melhorar muito no lançamento, porque eu tenho certeza que aquela não é a versão final, nem de gráfico, nem de nada. Mas pelo que eu vi, parece ser um Zelda incrível, assim, de possibilidades, principalmente na jogabilidade, assim. Fora que o movimento é um por um, né, na espada e tal. Mas, assim, eu acho que ficou muito legal. Pelos itens que eu vi, pela dinâmica de jogo, eu acho que tem tudo pra dar certo esse Zelda. Você viu o jeito que troca item, que barato? Muito legal, né? Botão e girar o emote e tal. Eu li alguns depoimentos de gente que jogou ele no lá na E3, né, depois da apresentação. Então todo mundo falando que a jogabilidade de espada é perfeita, cara. Diz que é muito sólida a jogabilidade. Não, eles até garantiram que a Nintendo, assim, um pouco antes de sair na E3, eles falaram que não ia nem comparar a jogabilidade com nada, porque realmente não existia nada parecido no mercado, assim, em termos de jogabilidade. Eu tenho certeza que não tem mesmo ainda. Mas, assim, Zelda sempre inovou, né? A gente já falou isso nos podcasts anteriormente. O que eu achei muito chato no Zelda Twilight Princess foi que ele não teve nada de novo, foi mais do mesmo, né? E tinha gráficos bonitos e tal, acho que até o melhor gráfico da série até hoje, mas assim, não convenceu. Nesse trabalho, eu acho que, assim, eles começaram do jeito certo, né? A história desse novo Zelda se passa centenas de anos antes do Ocarina of Time, mas na mesma linha do tempo, e vai contar a história de como a Master Sword foi criada. Então, eles com certeza vão trazer muita coisa legal na história, assim, pra contar é como se fosse... Até cogitaram a possibilidade do nome do jogo ser The Legend of Zelda sem subtítulo, porque é como se fosse a primeira história do mundo de Hyrule com o Link e tal. E eu acho que traz uma dinâmica. Até o gráfico do cenário parece muito essa coisa mais antigona, porque os cogumelos são gigantes, tipo uma coisa meio pré-histórica, assim, nem um pouco. Vocês acharam do PS Move, os jogos que eles mostraram? É 5 anos atrás o emote? Porque o PS Move eu acho que é exatamente o emote. Eu acho que deve funcionar melhor do que o emote no começo, né? Cara, eu acho que, assim, você tem a nova geração, a Nintendo, ela tem ali a gente tem o emote. A gente tem hoje um emote HD, a gente tem um iHD no 360 e um iHardcore no PlayStation 3. Alguém concorda? Eu concordo. Não, é o que eu achei interessante, tipo assim, da apresentação da Sony, eu acho o Move, assim, o emote de luxo. Eu achei da hora aquele nunchuck sem fio deles, achei lindo o controle. Acho bacana também pra você identificar o jogador, aquele negócio dele acender a luz na ponta, né? Achei show de bola aquilo ali. É lógico, é mais caro. Mas eles defocaram bem na conferência deles que eles não vão investir só em jogos casuais, mas vão investir em jogos hardcore que usam ele. Tanto que eles vão patchar vários jogos que já estão no mercado. E uma coisa que eu esperava, que era, pô, eu achava que era no mínimo, eles deveriam fazer isso. Eles apresentaram o Killzone 3 e falaram que o Killzone 3 é Move Enable. Já estão fazendo pra... Pensa bem, assim, no caso do Kinect, por exemplo. O Kinect, ele vai custar praticamente o preço de um Nintendo Wii. Aí você vai comprar o Kinect pra ter o mesmo suporte. Compensa mais você comprar um Nintendo Wii, que daí você vai ter os jogos exclusivos da Nintendo. Não, mas aí, também aí, aí você, perde a interação com o console. Você perde a outra parte que o... Cara, você vai ver, daqui eu prometo pra você, cara. O Kinect, o periférico do Kinect vai ser estendido pro seu PC, vai ser estendido pra qualquer porcaria USB que você tiver daqui a pouco. Quem utiliza um Xbox como central de mídia, cara, meu, vai controlar tudo através dele. É, cara, já mostraram que tem suporte a Messenger e tal, não vai ser só usado no Xbox, não. É que assim, eu acho que a proposta, apesar de ser o mesmo público, não é igual, assim, não dá pra falar que é igual do Nintendo Wii. Tem muita gente vai pegar pela novidade. É, então, mas eu não acho que é tão focado em games, né? Que é o nosso foco aqui do que a gente tá falando. Então, tipo assim, não é uma coisa que é 100% games. Emote, o Move foi pensado pra game. O Move, que é o clone do Emote, foi pensado pra games, cara. Então, o Move eu vi falar, assim, de quem testou ele lá na E3, que, assim, todo mundo, dos jornalistas que testaram ele é o mais preciso de todos os controles de movimento, assim. Falaram que ele é mais preciso do que o emote e é mais preciso do que o Projeto Natal, assim, de quem teve oportunidade de jogar. Aí, lógico que nem o contrapartida, ele é bem mais caro também. Eu achei legal o Killzone que eles mostraram, que além de ter suporte ao Move, como o Lula falou, ele também tem suporte total a 3D. Inclusive, eles mostraram um clipe lá, que o pessoal da plateia teve que colocar o óculos 3D e tal. A gente, claro, que assistiu aqui por streaming, não teve a sensação de ver em 3D, mas foi o que mais me chamou a atenção, inclusive, na feira, assim, né? O resto não me chamou tanta atenção, mas o Killzone eu achei que seria interessante até pelo suporte que ele vai ter ao Move. Não, mas é, por exemplo, vocês não vão comprar, né, um Move, assim, quem tiver um Play 3. Eu não sei, cara, depende, porque cara, assim... Eu vou comprar um Move. Não, é, porque... Eu vou comprar tanto o Kinect quanto o Move. Porque, por exemplo, naquele Flame Wars que a gente discute o controle de movimento, todo mundo achou muito melhor jogar com um controle convencional, né, velho? É, então, mas é aí que tá, nos dois, tanto no Kinect quanto no Move, você tem o controle na hora que você quiser. É. Beleza. Não, né? Para os jogos específicos. É, lógico, né, mano? Deixa de ser besta, né, pô? O jogo específico não tem, né? Tá, então me fala um jogo que a Microsoft apresentou que dá a opção dos dois controles. Você não viu o Forza, capeta? Não, o Forza você não joga... É, tem um você modo... Você joga... Ah, é, eu vi, eu lembro disso. Mas então, a Sony... Tem o Killzone que eles vão fazer... A Sony tem praticamente tudo que ela vai lançar agora. Eles mostraram o Killzone, Sorcery, Twisted Metal, Sorcery, o Gabe Newell com Portal 2, foi muito engraçado ele aparecer no palco, e eles reforçaram, colocaram um foco muito grande em 3D, eles falaram que estão fazendo o Killzone, também diz que o Gran Turismo também, diz que todos esses jogos... já vão suportar 3D, então eles estão fazendo... O Gran Turismo eu duvido, né? Deve ser adaptado. Mas o Killzone eu tenho certeza, realmente, pelo tempo que está fazendo, já dá para eles terem pensado em 3D quando estavam fazendo o jogo do zero. Isso daí eu achei legal mesmo, porque, assim, acho que vai ser o primeiro console de mesa que vai ter jogo, assim, e se realmente eles estão fazendo o jogo pro 3D... Aí sim vai ser uma coisa legal de se jogar. Depois que eu assisti Avatar assim, em 3D, eu fiquei com muita vontade de ver como o videogame funcionaria dessa forma. E eu acho que vai ser bem interessante, sim. Cara, eu achei a apresentação do Killzone 3 um show de tecnologia, assim. Eles pediram o pessoal colocar o óculos quando o cara foi jogar, sabe? Eles esse Killzone aí... Desculpa aí, interrompi. Mas esse Killzone ainda é o mesmo trailer que eles mostraram antes de lançar o PlayStation 3? Não, foi demo jogável, foi cara. Play jogável, os caras falaram que é Move mais 3D. Eu falei, ó, tem tudo, suporte a tudo no jogo. Então eu acho que é um belo do showcase, não. Tanto pro 3D quanto pro Move, né? Porque sabe uma coisa que eu senti, cara? FPS HD com um controle bom. Um controle com a mira de verdade, não com... um gamepad. Então, uma coisa que eu senti, cara, quando você vai no cinema ver um filme 3D, você sempre escuta, de repente, aquele sabe, a pessoa tomando um susto, tendo uma reação ali legal. Cara, silêncio completo, cara. Isso é verdade. Como se o que eles viram no 3D ali, nenhuma hora, chamou a atenção a ponto de alguém exclamar alguma coisa, cara. Impossível que eles estejam tão acostumados com 3D, assim, impossível que a gente seja tão jeca, cara. Ou que os caras assistiram Avatar 500 vezes, né, pra acostumar. Pô, eu assisti o Alice, cara, meu, achei muito legal, cara. Tinha hora que dava até aquele meio que susto. Ainda que Alice é bem inferior que o Avatar, né, em termos de 3D, assim. É, então. Isso que eu acho legal, por isso que eu tô falando do jogo ser pensado, porque vocês estão ligados que essas TVs novas, elas têm suporte, essas que são em 3D, elas têm a opção de você deixar até a novela, se você quiser, você deixa em 3D, ela faz sei lá, uma magia negra. E eu tava com medo desses jogos em 3D da Sony serem desse jeito, entendeu? Agora, se for realmente pensado em 3D, assim como o filme do Avatar, porque essa que é a diferença. No filme da Alice, eles adaptaram pro 3D. E o filme do Avatar, ele realmente foi filmado em 3D. Então, quem assistiu os dois, você consegue visualizar essa diferença de nível de 3D e realmente de profundidade no que você tá vendo. E eu tenho certeza que no videogame isso vai fazer uma diferença tremenda, né? Até porque você não tem que simular o 3D, você só tem que dar o efeito, porque... O jogo é 3D, de fato, né? Só que... Não, e outro, né? Tipo assim, o que eu acho, as coisas que eu vi no cinema que ficam absurdas em 3D, que ficam melhores, são justamente esses desenhos, esses filmes feitos em computação gráfica. Tipo Shrek, sabe? Cara, e o videogame é muito 3D, mais... De fato, né? E o videogame, ele é muito mais parecido com isso, mesmo esses jogos fotorrealísticos, eles não perdem esse estilo de CG, de computer graphics, do que um filme mesmo, do que uma película. Mas eles falaram se vai diminuir processamento do videogame, porque você tá ligado que precisa ter duas câmeras na mesma fase, então vai ter que gerar duas imagens, né, pra ter um 3D de verdade. Então, não sei, eles falaram que os jogos que vão sair são todos pensados pra 3D. Quem não quiser usar 3D... que não use, mas porque, é lógico, tem uma questão que depende da TV, mas que eles estão trabalhando pra isso, ou seja, mesmo que você não tenha uma TV 3D hoje, mas você compra um PlayStation 3 e compre esses jogos, a hora que você comprar a TV, a hora que... é só ligar. Não pareceu que teve uma queda de qualidade, não, pelo menos do clipe que eles mostraram, tava bem, muito bonito. Olha, que o tá mais bonito que o Zone 2, cara, o Killzone 2 já é um negócio absurdo, cara, eu ainda não vi, pelo menos, assim, o que eu joguei de Killzone 2 e o que eu joguei dos FPS que saíram no final do ano passado, não vi nada superar visualmente que o Killzone 2, ainda. É que o Killzone 2 só vai me ganhar quando os soldados pararem de atirar da barriga, velho. Cara, tipo, o jogo ainda tem seus defeitos, mas eu acredito que com o controle de movimento, se os caras fizerem o tuning direitinho, igual a Nintendo fez pro Metroid, não tem mais o que... Tipo assim, a única reclamação que o pessoal tinha a mais do jogo, cara. Mas visualmente o jogo continua impressionante pra mim. Pode ainda ter seus defeitos, mas que eu não vi nenhum FPS que bateu ele, não vi. Cara, não vi a Sony, ela falava bastante sempre de ter as duas versões do jogo no disco, cara. É, também, ela falou disso. Dá uma impressão de você querer mudar o método de controle, ele ter que sair do jogo e entrar de novo? Não dá? Não, eles falaram... Ah, não sei. Mas, cara, na realidade, eu acho que eles fizeram isso mais pra marketear o Blu-ray, cara. Porque a gente sabe que não precisa. A gente sabe que não precisa, que é só um componente do jogo que é mudado pra isso. No caso do Movie, né? Eles falaram isso do Movie, não do 3D. Eles falaram que pelo fato de ter muito espaço, você consegue colocar duas versões. A não ser que algum jogo se beneficie desse tipo de facilidade. A gente, tipo assim, vai falar, beleza, eu tenho duas cópias. Uma completamente feita pra movie, completamente casual, e outra completamente hardcore. Feita pra gamepad. Mas eu não vejo, no momento, necessidade. Acho que eles colocaram mais isso. Eu acho uma afirmação até imbecil da parte deles. Mas pra quem gosta de marketing, quem gosta de barulho, esse tipo de coisa, é mais, tipo assim, mais um motivo pra justificar o Blu-ray. Apesar que eu acho o pacote multimídia, assim, do PlayStation interessante. Eu vejo mais gente que tem PlayStation atualmente, PlayStation 3, comprando o Move, mesmo não achando também o preço interessante, do que o pessoal que tem o 360 comprando o Kinetic. Pelo fato de eu achar que o pessoal do 360 é um pessoal muito mais hardcore. O pessoal do PlayStation 3 é um público mais misto, mais distribuído. Tem muita gente que comprou pra ver filme e acabou comprando dois, três jogos. Tem muita gente que joga outras coisas que não são só FPS, entende? Então eu vejo muito isso. O público do 360 é um público muito online, muito FPS aware. Eu até falo brincando que se que o Zone saísse pro 360, ele venderia mais no 360 do que no PlayStation 3. Porque o perfil do jogador do 360 é muito FPS, apesar de outros jogos venderem bem. Já o do PlayStation eu acho um público mais distribuído. Então eu acredito que o attach da base atual do PlayStation do Move pode ser maior do que o da base atual pro Xbox, pro Kinect. Até acho, Eu até acho que nisso o Kinect perde bastante com relação ao Move, assim, em termos de... Falando só dos novos, né? Não vou pôr em questão o Remote. Porque, por exemplo, o FPS no Move, eu tenho certeza que vai dar pra fazer como é feito no Remote, né? Com a mira no ponteiro e o sensor de movimento, que fica... Pra FPS, embora vocês não tenham concordado, mas eu acho que fica muito melhor do que no analógico. E já no Kinect, eu não imagino você jogando, por exemplo, um jogo de tiro no Kinect, assim. Eu acho que... Então, por exemplo, Kinect que vai ser o IHD. Não, eu acho que o IHD é o PS Move. Acho que o IHD é o PS Move. É o Move. Ah, não, eu já acho que o PS Move vai ser uma experiência diferente, cara. Ah, cara, eu acho ele exatamente o fone, cara. Você não tá trocando os nomes. Não, eu não tô falando experiência de jogar, eu tô falando experiência de jogos, cara. Tô falando que os jogos que você vai ter em movimento no PlayStation 3 vão ser completamente diferentes do que você vai ter no Wii e no 360. Não me atropelem assim, pô. Eu acho que as possibilidades que você pode ter com o Move são as mesmas do Wii Remote. As possibilidades de configuração de jogo e tal. Aí que tá. Eu tô falando que os jogos vão ser diferentes. Os jogos não, vão pode ser até, podem até fazer. Não, até entendo o que o homem mal quer dizer. Mas, tipo assim, eu acho o seguinte. Diferente da Microsoft, que muita coisa é terceirizado, eles não têm estúdios, a Sony, ela tem Santa Mônica, ela tem Timaico. Então, eu acho que ela tem estúdios dela mais criativos do que o pessoal tem por fora contratado. Então, tipo assim, não sei o que esses caras vão criar. Eu acho que eles não são talentosos como a Nintendo, mas eles estão ali, ó. Então, digamos assim, eles seriam o segundo escalão depois da Nintendo em matéria de inovação e criatividade. Os caras que fizeram o Shadow of the Colossus, por exemplo, com um potencial desse de movimento, certamente dá pra fazer um negócio muito louco, né? Agora, você assim, uma coisa... Pode continuar. Não, é que assim, é que eu ia falar que eu acho que pra quem quer realmente, eu acho que o Kinect, ele pode sim trazer possibilidades novas, assim, muito diferentes do que as que você vê no Nintendo Wii. Eu acho que se eles souberem fazer, adaptar pra... Eu acho que não é todo tipo de jogo que vai ficar bom, assim como não é todo tipo de jogo que fica bom no Wii Remote também, mas eu acho que se eles souberem fazer jogos diferenciados, não fazer que nem estão fazendo agora, de copiar igualzinho, eu acho que se eles criarem novas possibilidades, com certeza... vai ficar muito atrativo, assim, que nem o Mas eu Mark. Acho que aí tá o calcanhar de Aquiles da Microsoft. Eu não consigo ver eles criativos igual a Nintendo, igual a alguns estúdios que a Sony tem. Tipo assim, pra mim, eu sinto, tipo assim, a sensação que eu tenho é que tudo na Microsoft é terceirizado. Então a gente comprou a exclusividade de Gears, a gente comprou a Band, a gente comprou, entende? E os caras, eles não mantêm, por exemplo, a Band mesmo, eles já soltaram. Então eles, é isso que eu acho que falta neles, assim. Ter algumas mentes criativas fixas ali na empresa. Entende? Os caras não têm isso. Por isso que eu fico assim, meio... Cara, será que esses caras vão conseguir entregar? Embaçado. Bom. Então, pra falar o Molinó, cara... Desculpa, mas, cara... Eu não consigo comparar o Molinó ao David Jaffe, ao Miyamoto, entende? Ao Tim Maico. Eu não consigo, cara. Não consigo. Mas tem empresas terceiras também fazendo jogo pra eles, né? Então, se a Microsoft não consegue, talvez as outras consigam. Essas terceiras ficaram um tempão apanhando no Wii, cara. Verdade. É o que eu tô falando. Eu não boto fé em terceira. Isso, eu não sinto firmeza em terceira. Nesse sentido, nas terceiras que tem no mercado. Mas então, se você contar com terceira pra apoiar uma tecnologia que é exclusiva do seu console... Então, exatamente, tirou da minha boca, que é o que eu ia falar agora. Você contar, tipo assim, você tem que mostrar o caminho, e aí o pessoal aprende, aí pode sair coisa nova daí e tudo, cara. Assim como não foi fácil também, por quanto a gente não encheu o saco da Nintendo com o negócio do emote, sabe? Eu acho que nem, até hoje eu ainda acho que os jogos da Nintendo são excelentes com o emote e com o videogame em si. Agora, até hoje, são poucos mesmo os jogos que não são da Nintendo que trazem a mesma sensação. Até os poucos que eu vi foi, por exemplo, o Red Steel 2, que é excelente. Mas é difícil até citar nomes de jogos que não foram feitos pela Nintendo que trabalham muito bem com o Wii Remote. Eu acho que as outras empresas vão apanhar um pouco também. E o que é chato é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Motion Plus, por exemplo. É um acessório muito bom, deixa o controle perfeito, mas leva muito tempo até começar a sair jogos com que dão suporte pro acessório, entendeu? Até todo mundo acostumar, até todo mundo comprar. Porque eles não vão investir mó grana num jogo pro Kinect ou pro Move, enquanto não é todo mundo que comprou o acessório ainda, entendeu? Ah, exatamente. Você vê, o Motion Plus tá há quanto tempo no mercado? Ah, vai quase um ano, desde a outra E3 já. Quanto custa o Motion Plus? Ah, R$50, deve ser uns 20 dólares, meus negócios assim. Cara, um negócio tão barato assim, ainda não teve um attach tão grande. Você imagina um negócio de $150, velho. Ou um Move que custa o combo, ele mais o Nunchuck, 70. Com a câmera é 100. O pacote é 100 com a câmera. Então, se você for investir, imagina você investir em 4 Moves pro seu PlayStation 3, que não é um console barato igual o Wii. Então, a vantagem do Move nesse ponto que eu vejo também é assim, é que como o Move é uma cópia do Emote, o que funciona no Wii, você sabe, você pode portar automaticamente para ele. Então, eles são, digamos assim, são plataformas idênticas nesse sentido. Tanto que o Dead Space do PlayStation 3 vai junto com o Dead Space Extraction, que foi lançado pro Wii, né? É a versão HD do Dead Space Extraction. E também pode ter a jogabilidade adaptada para usar Move. Acho que vai. Uma coisa que eu senti falta na conferência da Sony foi que não mostraram nada do Team Ico, né? Do projeto novo. Essa foi a minha maior decepção na conferência deles. Não mostraram nada do Last Guard. Nada. Nada. E só deram a data do Gran Turismo hoje, depois de 100 anos. Sabe o que eu acho ruim? Porque mesmo que não fosse demorar ainda para lançar, mas só de você lançar uma expectativa... Seria muito legal pra chamar a atenção, entendeu? Agora eles deixam pra lançar o jogo que nem não fala nada e lança e ninguém fica sabendo que o jogo... Eu acho que a E3 seria o maior mídia pra eles pra chamar a atenção, por exemplo, pra esse novo jogo da equipe que faz o Shadow of the Colossus e sei lá, do que quer mais que eles tenham lá na gaveta. Apesar que, tipo assim, o que eu acho, né, o que eu chuto que pode ter acontecido, que foi a minha maior decepção, foi não ver um gameplay de Last Guardian lá. Mas eu acho o seguinte, no momento era mais importante divulgar o Move, colocar tudo pra ele, né? E a gente sabe que o Team Ico não trabalha a toque de caixa, né? O Team Ico trabalha bem devagarinho, no ritmo deles. Então talvez não esteja de uma forma ainda que os caras achem conveniente apresentar, ou sei lá. Não tá do jeito que os caras querem mostrar. E aí, como eles tinham outra coisa, fala, tá bom, então não mostra. Porque o que eu sei do Team Ico, assim, que eu já li, é isso. Eles não trabalham a toque de caixa. Os caras são muito artistas, assim. Pode ser. Eles só vão mostrar o negócio quando realmente eles acharem que tá bom. Deve ser excelente, né? Eu só acho que, assim, o fato de você mostrar nem que seja pouco do jogo, ou qualquer coisa, porque que nem esse Zelda também deve estar muito pelas coxas ainda. Mas eu acho que chama atenção pro console, entendeu? Porque não adianta nada o jogo ser excelente, esse jogo, que eu tenho fé que vai ser, porque só Shadow of the Colossus já mostra isso. Mas o jogo ser excelente e de repente não ter gente pra comprar, né? Porque não tem portadores do videogame, assim, do console. Eu acho que eles têm que chamar atenção pro videogame de alguma forma. Se eles não tivessem nenhuma demo, mostrar outro vídeo de novo, igual ano passado, aí também ficaria feio. Seria chato. Então, se você não tem, tipo assim, eu acredito nisso. Tipo assim, os caras não... Um, era mais importante mostrar o Move e o 3D, e focar no 3D. Agora, quem sabe também, né, os caras não estão refazendo muita coisa nele pensando em 3D. Nossa senhora, Shadow of the Colossus 3D. Já pensou? Nossa, cara, eu fico imaginando o que pode ser... Só formando assim a ideia na minha cabeça, cara. O que pode ser? Quem sabe, às vezes também não é por isso que jogaram o jogo pra frente, pra trabalhar ele melhor em 3D. Espero que seja por isso. A gente vai descobrir com o tempo. Mas antes de 2011, não acredito nesse jogo no mercado. Provavelmente eles estão fazendo. Eles já estavam fazendo o jogo antes de lançar o Move, né? Muito provavelmente, quando tem essas. Nem o Zelda, por exemplo, do Twilight Princess, ele atrasou muito pra ser lançado no GameCube e acabou sendo lançado no Wii também por causa disso, porque eles vieram com essa nova possibilidade de controle e acabaram tendo que demorar e ficou aquela caca, assim, mas enfim, eu acho que quando eles começaram a fazer esse jogo novo, eu acho que eles não tinham essa possibilidade nem do 3D e nem do Move pra poder trabalhar, assim, e isso com certeza deve ter mudado muita coisa na cabeça deles, sei lá. Ah, legal, mas é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Dividam as suas expectativas que vocês fizeram na E3, o que vocês viram na E3 com a gente através do nosso mural. E esse assunto não acabou aqui. A gente ainda vai falar muito do que aconteceu essa semana. Obrigado por ouvirem. Até o próximo podcast. Desculpem os fanboys aí. Foi mal, é nóis. Que desculpem os fanboys, nada. Nintendo é nóis. Ah, os caras arrebentaram mesmo. Só um recado pra fechar. Eu sei que a gente brincou no último podcast aí com a história do Ozzy, mas, por favor, gente, comentários sem chupa Sony. Ou sem chupa qualquer produtor. Vamos desenvolver o comentário aí, vamos discutir, vamos debater. Sem xingamento. Sem chupa Sony. Vamos desenrolar a ideia. Vocês acreditam mesmo que o Ozzy consegue jogar? Bom, com as duas mãos, não. Deve ter um cara do lado dele e ele com o headset. É o filho dele. O filho dele ia estar com ele. Deve ser, cara. Quem não é ele que joga? Tenho certeza absoluta. Inclusive, eu ouvi falar que o Projeto Natal ele tá sendo feito com delay de propósito pro Ozzy conseguir jogar. Ah, é? Então, já pensou? O Ozzy jogando, I will bite your heads off.